Conheçam os Simpsons. Uma difícil noite de Tuss. Calças de borracha. O álbum amarelo Simpsons. Estrada da Flacidez. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News. Rio. Usina nuclear de Springfield. Cadê o botão do orçamento? É bem melhor. Daqui. Só mais 5 minutinhos. O sonho de todo homem. Madge, numa terça-feira. Hospital de Springfield. Mais uma vez, o Homer vai ficar bem. Ele anda dormindo além da conta, doutor. Olha só essas fotos de férias. Puxa vida. Puxa, vocês gostam mesmo de curtir umas férias. Essa é só pra lembrar onde estacionei. Acho que tenho uma ideia do que pode estar havendo. O quê? Primeiro vou fazer uma punção lombar. Que não seja em mim, que não seja em mim. Não deveria dar uma anestesia nele primeiro? Ah, sabia que tinha esquecido algo. Sobras. Níveis muito baixos de hipocretina. Infelizmente, o Homer tem narcolepsia. Olha, doutor, é hora de desligar os aparelhos do meu pai. Não, peraí, vou te poupar dessa triste decisão. Não bate essa da TV! Esse é outro cara. Pare com isso. Narcolepsia é apenas a doença do sono. E muitos narcolépticos levam uma vida normal, evitando gatilhos de estresse como... digamos... ajudar a lavar roupa? Exatamente. Ter que pagar a conta do médico? Não brigue comigo, cara, porque posso acabar com você. Aqui está um atestado médico sobre sua condição. É uma genuína desculpa médica para escapar de qualquer coisa que julgue ser difícil. Mas você só vai usar quando for absolutamente necessário, Homer. Marge, por favor, provavelmente eu nunca vou usar. Pai, me leva na casa do Milhouse. Narcolepsia. Narcolepsia. Dr. Hibber ligou e passou um remédio pra você. Narcolepsia. Narcolepsia. Você deve ir agora. Não pode passar o resto da vida dormindo. A Meg passa e você acha que ela é uma graça. É, porque bebês são sempre fofinhos. Nossa, essa menina está precisando trocar a fralda. Narcolepsia. Homer, você não faz a mínima ideia de como é ser casada com você. Eu ser casado comigo? Pare o casamento! Mas e o nosso filho? Não esqueça de mim! Agora eu já vi de tudo nessa vida. Uma janela que fala. Édipo, uma farmácia de mãe e pai. Digo, filho. Tu pode me explicar de novo como devo tomar este remédio? Uma vez ao dia com a refeição. E me diga que tipo de refeição, minha jovem. Trouxa de repolho, um bom prato de sopa. Tem alguma ideia de quando vai ser minha vez? Bem, tem 4 idosos na sua frente, então que tal quinta a 1 hora? Sabe, é interessante você ter dito uma, porque é a quantidade exata de netas que eu tenho. Até eu vou ter netos quando chegar a minha vez de ser atendido. Maravilhoso. Narcolepsia, leve-me daqui. Sinto o cheiro de cerveja. Você foi ao bar do Mo? Toda vez que eu fico com bafo de cerveja, você deduz que eu andei bebendo. Isso foi louco. Ao menos comprou remédio. Eu tentei, mas falhei terrivelmente. Mas estou disposto a resolver isso na terapia. Já fomos a todos os terapeutas de Everett Zambisky. Mas nenhum Zilovitz. Doutora Lizovitz, terapeuta familiar. Nunca haverá outro golfista tão bom quanto Titi Rodrigues. No nome e no talento. Ele arrebenta. Muito bem, acho que acabamos perdendo o foco aqui. Eu sei que esse casamento não é perfeito, nem mesmo é ótimo, mas agora valorizo os momentos em que é apenas mais ou menos. Por favor, me diga o que devo fazer. Eu nunca disse isso e nem sei se deveria dizer, mas este casamento está apodrecendo ao fedor da morte. Meca, isso parece meio pesado. Fedendo como uma lata de lixo num parque para cães? Meu casamento precisa de uma coisa que tenha cheiro. Está vendo, Mort? Está vendo? O único jeito de você e o Homer conseguirem ser felizes é passando algum tempo separados. Seguido de mais tempo separados, seguido de um divórcio. O quê? O que está vendo? Permere, não. Lembrei. Feliz aniversário. Homer, preste atenção, não posso aguentar mais do que isso. Não, isso tem salvação. Vamos fazer uma terapia. Já estamos em uma terapia. E aí, como vai? O que está acontecendo? Nada. Tá tudo bem, viu? Eu vou amá-los para sempre. Crianças, uma profissional achou que a melhor maneira de seu pai e eu conseguirmos um bom relacionamento era desistindo dele. Mas depois de um tempo, o papai vai voltar? Ah, sim. Claro. Talvez não. Ah, Marge, depois de todas as minhas declarações e ações dignas de divórcio, muitas das quais você não sabe, como é que pode me dispensar agora que eu tô doente? Narcolepsia é uma coisa grave. Talvez por você não ter levado isso a sério bastante. Recém-casados. Tenho pena de vocês! Por que o papai tá indo embora? É minha culpa! Brincadeira, eu tava ansioso por isso! A culpa dos meus problemas é dos meus pais! Aí, Flanders, posso chorar no teu ombro? Meninos, peguem meu peitinho! Oba! Mais 5 minutos. Coteado morando na usina. Mesmo assim, ele se atrasa. Proprietário do mês. Smithers, suba por trás de mim e me salve. Sim, senhor. Banho de descontaminação de emergência. Não entendo, Homer. Você e sua esposa estão quase terminando. Como pode estar feliz? Ah, vocês perderam uma montagem de cenas de muita tristeza. Mas depois eu lembrei que depois de cada briga que tivemos, a Marge me aceitou sempre de volta. Eu seguraria a peteca. Ela mudou o status de relacionamento para é complicado. Isso não é bom. Complicado? O que é complicado? Não estamos juntos, mas não estamos legalmente separados e vou ter que lutar pelo direito de ver as crianças que passei a vida evitando. O que tem de tão complicado nisso, hein? Simpson, cadê seus sapatos? Narcolepsia. Ah, desculpe. Então, para provar que tá tudo bem, eu vou dar um telefonema para Marge. Alô, essa é a caixa postal de Marge Bouvier. Jesus! Ela botou o nome de solteira! Deve ser sério. Ela vai ter que pedir novos cheques. Lembre-se da pensão. Ah, as irmãs pombas. Queria que minha cabeça fosse cheia de guacamole. Vendo pelo lado bom, os homens quando se divorciam ficam em boa forma, Homer. Eu não vou me tornar um clichê. Você é um bocado sortudo. Não é qualquer homem que pode perder a Marge assim desse jeito. Se a Marge está disponível, eu vou me arrumar. Tenho um encontro com o anjo. Tenho um encontro às 7. Chega de frescura. Aposto que o Homer e a Marge só precisam se acertar. E por falar nela... Oi, amor. É da farmácia. Querem que eu vá lá buscar o meu remédio. Ele acabou de ganhar o concurso do homem mais triste do bar. Eu estava tão perto, droga. Puxa, que bela receita. Você tem anfetaminas, anticatalépticos e GHB, conhecido como alucinógeno ou êxtase líquido. Nunca misture isso com álcool. E se eu já tiver começado a beber sem planejar parar, hein? Está me chamando para sair? Eu sei que não está, mas você parece ser uma companhia divertida e eu também sou muito fascinante. Eu sou escritora. Achei que trabalhasse numa farmácia. Terence Williams trabalhou numa fábrica de sapatos. Puxa, você foi bem rápida com a resposta. Vai querer sair ou não? Eu não sei o que você vê em mim. Eu sou só um solitário com um saco cheio de drogas. Farmácia venha fechada. Combinar. Para drogas, procure o esquisitão no beco. Peraí, você está indo rápido demais para mim. Eu ouço muito isso. Não, o que eu tô dizendo é que você tá andando mais rápido do que eu consigo andar. Que velocidade você aguenta? Finja que tá passeando com um cachorro velho, muito lento. Nada de autógrafo. Eu só preciso que assine a conta, cara. O macaco fez a reserva. Ele paga. Eu achei bem legal você ter assumido sua calvície raspando a cabeça. Bom, eu vi uma foto do Jeffrey Katzenberg uma vez e disse sim, isso é pra mim. Tá legal. Olha só, isso é só um palpite. Mas já pensou que pode ter sido uma coisa boa sua mulher ter te largado? O que você tá dizendo, hein? Vocês eram muito novos quando se conheceram. Ela foi sua primeira namorada. Eu já saí com mais mulheres do que você, mas agora está livre pra tentar algo novo. Tá ficando tarde, sabe? É melhor eu ir. A loja de donuts já vai descartar seus donuts não vendidos. Dá pra comprar baratinho. Não prefere terminar sua bebida, Homer? Você é farmacêutica. Velas, lençóis limpos. Eu desmaiei numa dessas lojas da moda? Deus, meu Deus! Acabei de cometer o único erro de bêbado que eu nunca tinha cometido. Bem, fora o Bart. Meu Deus! O que eu vou dizer pra Marge? Não se mexa! Tem uma cobra no seu traseiro. É só uma tatuagem. Mas por que faria isso com seu corpo? Achei que você também tinha uma. O que viu são marcas e estrias, mocinha. Eu tive 3 filhos. Eu preciso ligar pra minha esposa. Achei que vocês estivessem separados. Sou o tipo de homem que nunca perde a esperança. Possuo imóvel em Detroit, todo Natal eu peço calças tamanho 46 e eu ainda compro bichinhos de pelúcia. Alô, Homer, a Marge está se arrumando para um encontro. Marge? No encontro? Sim, mas faço um trato contigo. Vou tentar salvar seu casamento se adivinhar qual das gêmeas eu sou. Patty? Errou! Melhor café de Springfield, pior café de Seattle. Eu vou querer 1, 2, 3, 4, 5 pãezinhos. Vocês querem alguma coisa? Obrigada. Obrigada. Tá tranquilo. Quem disse que história é essa, amiga? Ele tá pagando seu aluguel? Não. Ele vai dar um rim para sua mãe? Não. Ele é bom para sentar em cima de malas que estão muito cheias? Sim, mas não. O convidou para um jantar para imbecis? Não mesmo. Oh, sente atração por gente no fundo do poço. Seja honesta. Claro que não, mané. Ele te lembra um boneco de neve da infância? Sim, é isso. E a melhor coisa é que ele nunca vai derreter. Eu adoraria voltar à forma de boneco de neve. Nem meu cachecol cabe mais em mim, ora. Bardumon. Olha, o negócio é sério. Tatuagens complementares. Eu sempre procurei uma mulher muito especial que possa complementar esta aqui. Engraçado. Estão comemorando ou o quê? Dois escorpinos, Mo. Escorpinos saindo já. É, eles são servidos em... Flute de champanhe. Flute de champanhe. E eu sirvo isso onde? Taça. Uma taça limpa. Saindo já já, Vossa Alteza. Dona doida. Vixe, Homem, você se deu bem depois da separação. É, mandei bem. O problema é que os amigos estão sempre junto. Eu tô na casa dela há 3 semanas e nem sequer consegui achar a TV. E ninguém tem problema algum, só que eles falam deles o tempo inteiro. Como você está fazendo agora? E veja você, o mais estranho disso tudo é que agora ela quer que eu conheça o pai dela. Oxi, e quem vai pagar a conta? Eu pretendo fingir que tem um bicho na minha comida pra não pagar a conta. Maneiro. A trufa dourada. Olá, senhor. Obrigado por me convidar para jantar, senhor. Homer, relaxa. Não tenho problema algum com a diferença de idade entre você e minha filha. Na verdade, eu também estou namorando uma mulher muito mais jovem. Oh, aí vem ela. Tudo bem, tudo bem. Podemos encarar isso como adultos. Garçom, champanhe. Então não posso namorar um homem mais velho, mas sua namorada pode? Ela não é minha namorada. Candice e eu não usamos rótulos. Me parece que ela não usa muito shampoo também. Deixa minha namorada! Roger é muito bom também. Até ensinou o Bart a jogar bola. Então agora você é um super pai? Quando eu era pequena, você nunca ficava comigo. Perdeu a minha peça da escola. Você disse para eu não ir. Era pra você ter insistido, né, pai? É, Marge, o seu Roger não é mais tão perfeito agora. Ele tem uma filha traumatizada com um namorado patético. Candice, querida, peço desculpas. Estou me esforçando muito para endireitar minha vida. Ah, por falar nisso, Marge, eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito há 3 semanas quando te conheci. Quer casar comigo? Sim, assim que meu divórcio estiver assinado. Então vai poder pedir a minha mão, Homer. Já estou grávida mesmo. Está grávida? Mas eu nem tirei minha blusa. Não! O que eu estou fazendo aqui, hein? Dormindo na sessão de terapia. E sonhando apenas com você. Então, nada aconteceu? Ainda estamos juntos? Não sei como. E você achando que a nossa única opção era a separação? Eu nunca disse isso. Se eu dissesse às pessoas que não deveriam estar juntas, que deveriam se separar, eu não teria trabalho. Deve ter sido sonho também. Muito bem. Por que não conta mais sobre esse sonho? Tudo o que você precisa saber sobre o meu sonho é que a Marge e eu fomos completamente transformados por ele. E como Scrooge, eu vou demonstrar que eu aprendi minha lição fazendo um garoto correr até a loja para comprar um ganso para mim. Acho que vai ter que fazer um pouquinho mais, Homer. Ah, pois eu vou fazer um pouco mais do que um pouquinho mais. Eu vou fazer um pouco. Se puder ficar bonzinho por um mês, isso realmente poderia me convencer. Com certeza. E um mês pode ser fevereiro. Tudo bem, março. 31 de março. Você conseguiu, Homer. E foi um mês maravilhoso. Uma linda Páscoa, um dia de São Patrício sem beber e um comportamento impecável assistindo ao torneio nacional de basquete. Sobre. E com seu amor, pai, eu tô comendo carne e a Maggie tá falando. Que isso? Trouxe uma daquelas cervejas que você gosta sem ironia. Essa ganhou uma fita azul em 1890? O que significa isso? Espera aí, então isso é realidade? O outro sonho era só um sonho? Não! Esqueceu de pagar a conta! De tudo mesmo. Minha esposa, minha família. Você não me perdeu, pai. Lisa. Você nunca irá me perder. Nós temos o mesmo sangue, o mesmo sentimento confuso em relação ao Bart. Sabe que eu vou precisar de apoio em minha guerra com a mamãe na adolescência. Lisa. Pai. Pai. Oh, nada nesse mundo poderá nos separar. Juntos para sempre. Lisa, cadê você? Que tal jogarmos uma partida de xadrez antes de sairmos para comprar o pônei? Eu tenho que ir. Lisa! Eu te ligo no Natal! Não! Ah, então foi tudo sonho meu? Melhor descobrir o que significa. Significa que, como todas as mulheres casadas, às vezes você se cansa do seu marido, mas às vezes tem medo de perdê-lo. E como todo homem casado, eu não ouvi a primeira coisa que você disse e estou super confiante na segunda coisa. Então o que faremos? Preciso de algum tipo de orientação para conseguir contornar isso. Me diga qual é o problema para eu tentar resolver. Por favor. Os terapeutas podem oferecer soluções simples e precisas. E para vocês é... Hannah, o que significa isso aí? Não fique bêbado no Brooklyn.